E agora, vocês estão preparados para o Natanzinho Lima? Porque vocês vão me dizer, viver... Mulher bonita em cada morango... O menino é fim de fiote. Então, gente, é com imenso prazer que mais uma vez que o prefeito Leopoldo Barbosa, o seu amigo, Alonso Mapudô, que nos fala a voz que você ouve, estou aqui sempre nos grandes eventos. E eu quero agora para vocês, essa galera toda em massa, a maior multidão em proporção no estado do Tocantins está aqui. Palmas para vocês! Sim, senhores e senhoras, sem mais delongas, agora é pra valer, é oficial, e eu vou convidar, vamos juntos, todos vocês, eu quero ver esse coro, a galera toda em massa, contar comigo, contagem regressiva, meu prefeito, Cleofão Barbosa, vem comigo, por quê? Nós vamos começar e ele vai dar sequência, então, conta comigo aí, Zico, 10! E faz amor. Já não vejo tinha mão de vários que me sou pai na terra, sua mãe xinga. Eu tinha mão de vários e me seu copo, levanta seu copo.